difícil acreditar que ia chegar onde estou, que minha vida ia mudar e mudou. Dificuldade então, passava eu, meu pai, minha família e meus irmãos. Sem perceber, larguei a escola e fui pra rua aprender, andar de skate e tocar, corri pra ver o mar, fui atrás do que quis, sabia só assim podia ser feliz. Eu quero ser feliz, quem não quer ser feliz me diz. Então é preciso chegar em algum lugar, ter algo bom pra comer e algum lugar pra se morar. Satisfeito então, eu faço a preza pros irmãos, consciente, pé no chão, daqui nada se leva, de coração eu faço a preza, vai. Existe sempre um outro jeito de se poder chegar. Existe sempre um outro jeito de se poder chegar. Sangue bom. Sempre sonhei em fazer um som que fosse a cara, e então poder chegar em algum lugar, ver a garota sorrir, a galera pular, a multidão a me chamar. Que lindo está, yeah. Descreva os irmãos que eu sou, aquele mano se ligou, se ligou, namorou. Ali de trás, pode ensinar você. Descreva os irmãos que eu sou, aquele mano se ligou, se ligou, namorou. Trocado pro pivete no farol, olhei pro lado, tava um pai, pensei, velho filho da puta, explorador, mas vai saber, sei lá. Cada um tem sua história, eu tô aqui pra aprender, não pra julgar. Quem pode me julgar? Quem? Pelo menos desde cedo o pivete vai aprender a se virar. E graças a Deus, eu não tive um pai assim. Meu pai, um grande homem, me ensinou como ser homem também. Longe do velho eu passei fome, isso é passado, amém. Mas eu tive quem sempre olhou por mim. Existe sempre um outro jeito de se poder chegar. Existe sempre um outro jeito de se poder chegar. Existe sempre um outro jeito de se poder chegar. Existe sim, sim, eu sei. Sempre sonhei em fazer o som que fosse a cara, e então poder chegar em algum lugar, ver a garota sorrir, a galera pular, a multidão me chamar. É que lindo está, yeah. Descreva de uma situação que ele mano se ligou, se ele não demorou. Descreva de uma situação que ele mano se ligou, se ele não demorou. A todos os nossos fãs. Valeu.